céu todo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Cadê você? Oh, Cândida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino que caminha sem razão. Oh, Cândida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a Estúdio sua 3D mão. E gravações. E gravações. Você revelou que era eu o seu amor, e que nunca deixaria de me amar. Mas logo veio alguém que roubou você de mim, e eu não consigo e nem quero me conformar. Vai! Oh, Cândida, eu vou por aí sem destino, não passo de um peregrino que caminha sem razão. Cadê galera chicaneira? Cadê você? Vai! Cândida, eu já não sou nada na vida, procuro a sorte perdida, vem me dar a sua mão. Vamos embora, galera!